Mayday, mayday. Atenção todas as gangues. Atenção todas as gangues. Branco e Curinha. Uma mais. São Paulo, Brasil. De tensão, poeira branca no ar. É pique Pablo Escobar, você não pode inalar. Narcotráfico de ideias, São Paulo, Bogotá. Quebrando barreira, fim de somar, se pôr um zipá. Revolucionária, força do rap que tá. Reunião, plano, um chá. Cartel, bota papel, favela, pipa no céu. Jubel, bleu, bleu, bleu, Jubel. Eles em busca do réu, tirar não cumpre o papel. Por trás mais um menestrel, puta vida cruel. Euro, dólar, criança, fuzil. Corpo crivado de bala, ninguém viu. Tio, me dá um trocado, vidro do carro subiu. Brasil varonil, acende o pavio. Na guerra santa, meu rap, meu mantra. Tiro de M60, uma mais se adianta. Na minha caneta, doutor, é desse jeito que eu vou. Numa carreira sem dor, papoula nunca foi flor. Eu quero cheiro de amor, mil glórias ao Senhor Criador. É o terror, mas é que vem do centro de São Paulo. É terror, que vem de Santa Fé de Bogotá. Uma mais sem fronteiras e 60 nas trincheiras. Clama por amor, justiça, respeito. É o terror, mas é que vem do centro de São Paulo. É terror, que vem de Santa Fé de Bogotá. Uma mais sem fronteiras e 60 nas trincheiras. Poderoso sentimiento, caos, escandaloso resentimiento. Obama y M60, experimento. Desenfundo las palas, hostigamiento. Aurora del rap contra el viento. Brujas épicas, terrorífico lamento. Sientes este presentimiento. Increíble caída sin movimiento. Sangrienta guerra exterminando con el aliento. Fin a mis demonios o morir en el intento. Este es el paraíso, palmada del pensamiento. Oscuro mundo de sufrimiento. Hip hop ese veneno en la sangre, un requerimiento. Mente criminal y total arrepentimiento. Almas perdidas, este es el tratamiento. Toto, alevoso, soso, rufián, asqueroso. Al pozo, escandaloso, fluido, anisoso, fuerte, mi acoso. Sexo sin parar mi entretenimiento. Enemigo acechando, buscando el acercamiento. Brasilia, garotas, pelé. El mundo al descubrimiento. Carnaval maravilloso de amor para todos, no es cuento. Te has atragantado, me sesenta tu atoramiento. Ha llegado el equipo para un completo mantenimiento. Tengo que ser inclemente en lo que yo siento. Estoy portando mal y me fascina el comportamiento. Trata de alcanzarnos, sentirás el agotamiento. A explorar el infierno mental del conocimiento. Mirada certera del samurai. No escondemos la parte oscura que hay. Nunca ha pasado por mi cabeza el primer strike. La vida puede acabar a una cura de ahí. Combatiente letal parecido al Rai. Se observa neblina negra, Bogotá night. Sueño imposible, barrote el vicio, la prisión del Kai. Vivir sin alcanzar la gloria es estar muerto sin llegar al win line. Mentalista número uno, Unstarted Night. República de Brasil, potencia mundial. En Sudamérica no hay rival. Imponente paisaje, Amazonía, caníbal. Extraña el guerrero animal. Sao Paulo, Bogotá, fusión terminal. Es el terror, desde que vem do centro de São Paulo. Es terror, que vem de Santa Fé de Bogotá. Uma mais sem fronteiras e 60 nas trincheiras. Clama por amor, justiça, respeito. Es el terror, desde que vem do centro de São Paulo. Es terror, que vem de Santa Fé de Bogotá. Uma mais sem fronteiras e 60 nas trincheiras. Clama por amor, justiça, respeito. Eu corto o mundo no segundo, se o terror não tem fronteiras. Diferenças financeiras, pré-Colômbia, brasileiras. O campo é minado, aviso, sei aonde piso. M60 representa Smith, Black, Fizz. Na rota do poder, a flor que muda a cor da pele. São Paulo, Rio de Janeiro, Medellín, Cali. Sua fauna, sua flora, quem sabe faz a hora. Uma peça pro museu de ouro, enquanto o povo chora. Beira-mar, Escobar, Corleone, Abadia. São frutos que o sistema cria, noite e dia. Pelo céu, pelo mar, pela luz que me guia. Quem sou eu pra julgar? Uma mais periferia. Na guerra das palavras nacionais ou estrangeiras. Palavras perigosas são palavras verdadeiras. Do centro de São Paulo a Santa Fé de Bogotá. O som do começo do fim, ratatatata. Toda habitante é soldado armado à sua maneira. Toda cabeça é um alvo, M60 ligeira. Fome é mal conselheira e não é só brasileiro. Moleque que mata aula morre batendo carteira. Da guerra armadilha, da arma guerrilha. Olha lá, um traçante rasante como um cometa que brilha. Mapas, esquemas e plano, mais um veterano. Apenas uma mais latino-americana. É o terror, desde que vem do centro de São Paulo. É terror, que vem de Santa Fé de Bogotá. Uma mais sem fronteiras e 60 nas trincheiras. Clama por amor, justiça, respeito. É o terror, desde que vem do centro de São Paulo. É terror, que vem de Santa Fé de Bogotá. Uma mais sem fronteiras e 60 nas trincheiras. Clama por amor, justiça, respeito. São Paulo, Brasil, Bogotá botando el misil. Aqui fácil, papi, es un MC. M60 fusil rimando a mil. A ver así como vas para exhibir. Con el terreno que puedes percibir. A la policía M60 vamos a recibir. Bendecía, no dejan nada pedir. Amenazan y no me van a reír. Combatir y no morir, vivir para vivir. M60 en las calles. M60 sin detalles. Mejor que calles, no hables ni falles. Aquí solo somos simples mortales. Brasil, Colombia, estallando en dos canales. Envenenando cables parlantes. materiales. Sonido que patrulla las putas calles. Colombia famosa por bandidos internacionales. En mis 60 los profesionales. Con letras infernales. Curiña, fiso, bronco, hueso, unos animales. Sin asistir a bodas nupciales. La rosca, la fama, muertes, carnales. Farsantes ideales. Bogotanos apetecidos por actitudes criminales. Perseguidos FBI, la de agentes especiales. En Brasil azota a los federales. Elaboras mascas, aplastas, masacras, masas, letal, antrax, bandas, M60, sonido, regastas, plasmas, matanzas, ¿quién es el más, más? Amenazas, problemas, grandiosas, farsas, agitosas, aguas, mansas, no nos confundas con rastas, somos armas, temas, mezclas, teclas, pues unas teclas, clas, hogueras, tinieblas, karmas, son las escenas de Satanás. El terror, Santa Fé de Bogotá.